respiração. Olhares formam uma circunferência e eu tô no centro. O maxilar morde os dentes que mordem a saliva e dói o maxilar. Outro gole alcoólico. Deixa o chão do caminho melado, a luz entrega, bitucas de cigarro, latas de cerveja e o meu telhado rompendo sobre a minha cabeça. Como é que faz pra caber? Caber e falar. Quatro lados da minha casa, meu papel, meu cartão de banco online, meu celular, as palavras param de formar frases. Imagens, palavras turvas, o ar se confunde com a fumaça que ele traga. Eu trago entre os dedos, com as mãos trêmulas, a ponta babujada que alguém me passou a bola. A fumaça sai do pulmão do rapaz de blusa vermelha e se lança no ar. E se perde de vista. Quanto tempo isso levou? Outro gole úmido gelado. úmido gelado. Gole embriagado, goela abaixo. Desce quadrado e se choca com a minha azia. E eu... Uma voz grave que parece me reparar. Voz cúmplice dos olhares agudos com fuzis nas mãos. O que que pensam de mim? O que que pensam de mim os fuzis? Pensam de mim as vozes cúmplices e os olhares agudos e as mãos. Meu traje não arregou, eu ajeito o cabelo e eu tento entrar nele e me esconder de vocês. Lá dentro, eu entendo. Dentro, eu deparo comigo mesma em uma casa de alvenaria, o reboco nas paredes por fazer, as telhas cinzas estalam com a tempestade que faz lá fora. Lá fora. Vocês podem me escutar? E as telhas estalam com a tempestade que faz lá fora. Vocês podem me escutar? Vocês sequer se escutam? Eu tento abrir a porta, mas sempre um olhar. Outro olhar. Outro olhar. Outro olhar. Outro gole úmido gelado. Gole embriagado, desce quadrado, tum, tum, tum, tum, tum, tum. Eu ajeito o cabelo e tum, tum, tum, tum. Duas bocas se esfregam, se encaixam e se molham. E se fosse eu ali? E se fosse eu ali em cima, escolhendo a música desse lugar? E se fosse eu as bocas? E se fosse eu a troca de línguas? Sendo eu uma das línguas, sendo eu os lábios estalam secos, lábios secos, sendo eu a erva, sendo eu as ondas sonoras. Você me escuta? Fugir de você, significa que dentro dessa cabeça de alvenaria, o reboco das paredes por fazer, as telhas cinzas que estalam com a tempestade que faz lá fora, lá fora, fora, lá fora, bem lá fora, eu abro a porta e tum, tum, tum, eu abro a porta e tum. Eu sentei aqui na busca de ser outra. Eu acabei me descobrindo aqui na minha própria frente, front me front, bebendo da mesma cerveja, o mesmo copo melancolia, bebida barata no peito, artefatos de uma vida assim, sentada no não lugar, e estou procurando. Cruising in the dark room, pegação de viagem errada, fedor de macho e gala seca nas paredes vocais, pregas que não vibra sentido, eu não me encontro sentado aqui, porra nenhuma me tira de mim que não sai dessa porra, o que é que me trouxe aqui, ligeiramente, eu vou repetir essa palavra, ligeiramente atravessada, ligeiramente, mas nem Sonic. Posição fetal para chorar as minhas culpas. Posição de choro para renascer. E não repetindo erro. Repito, erro 404. Manga nenhuma toca nessa cabaça, eu repito. Cuidar por mim é cuidar da deusa que sou. Velas acesas, caminhos abertos, transação de envergadura, o tempo que tem que durar. Marcas que atrizes solfejam seus textos, andam pelo espaço, sopram os ouvidos de quem sentou aqui. Feito de ouro. Sentada aqui pra encontrar outra de eu. Deus de mim. Sou é Daisy que se cultiva feito axé. Não distancia feito imagem que não me acendeu. Não me coloque nesse, neste, naquele pedestal delirante que eu sei mesmo, então. Sei que há uma relação que pode ser H-O-R-I-Z-O-N-T-A-L. Mas você não dá conta. Você não dá conta de meter os olhos no meu e encarar. Encarar a molotov. Encarar olhos explosivos. Encarar corrente sanguínea. Thank you. tu não fazes eu esquecer o tanto que você é paia. Por isso que eu sentei aqui. Eu sentei pra encapar a dó, pra despistar o cheiro do seu saco. Futuro. Eu quero mais do que você tem pra me oferecer. Eu também cansei de me expor pra não expor o outro. De 2023. Querido, estamos indo para aquela sala. Nós entramos, eu e você. Alguém fecha a porta, eu e você. 20 pessoas estão em roda nos aguardando. Caminhamos para o meio. Agora já são 27 vocês. Nos gravam com seus smartphones com flash ligado. Alguém coloca uma música. Ficamos fronte a fronte e nos abraçamos. Ficamos abraçados até que tudo saísse. A gente se abraçava tão forte. Feche os seus olhos. Feche os olhos. Como se você estivesse naquele momento comigo, mesmo que em pensamento. O vermelho tomou conta do espaço. Aos poucos, a textura das coisas fazem parte de você. Eu já nem sei mais quem eu sou, quem tu és. Eu penetro em ti. Você penetra no eu. Eu posso ver o ser por dentro, os seus órgãos te mantêm existindo. Se é que a existência existe. Existir é uma violência. Eu me entorpeci com a sua existência. Eu me perdi em sua respiração. Pedaços de mim saíam de ti em sua inspiração. E eu me entorpeci com a sua violência. Pedaços do universo entravam com o ar. Júpiter estava lá. Vênus repetiu por horas que o amor é tão... O amor é tão... O amor não é assim. Não faz sentido aqui dentro, querido. Mas tudo se liga, você está conectada comigo. O ar da floresta amazônica, batendo as asas de uma borboleta, trouxe. E esse abraço interminável, olha, que pura vibração. A gente está criando um universo nesse instante, vibrando juntos. Sai dessa fenda. Querida, eu trago nessa carta frases que você me disse. Eu gostaria de propor que você dançasse elas. Eu queria estar aí para ver você dançar desengonçadamente. Cada frase que eu vou saltar agora. E eu anotei todas no canto da minha mente. Enquanto eu leio essas frases, eu queria te pedir que você dance. Dance. Dance. Lá vai, hein? Eu tive tanta coisa favorita durante a vida, agora eu não favorito mais nada. Percebe o esvaziamento das coisas? Isso aqui, ó, é outros 500. Uma frase pode mudar o fim dessa noite. Sinestésico pra mim é ver a música que sai dos seus lábios. A gente se acostuma com as coisas impossíveis. Cada mês é um dezembro. Peixe não é enfeite. Eu tô cheio desse vazio. Eu tô emburacada. Eu tava adoecida de tanta coisa na mente. Eu tô soltando um leão por dia na natureza. Hoje eu acordei ouvindo o céu. Maconha ou capeta, quando tá bom, vá lá e acaba. Antes disso, Medo do que os outros vão pensar me dão movências que eu não quero mais. Quando você me desejar, eu não estarei mais aqui. Se eu fosse eu, nós vamos nos despedir daqui a pouco. Hoje em dia, todo mundo quer um desculpa para chamar de seu. Sinestésico pra mim é cheirar o futuro que eu vejo em mim com o sentir. Quanto tempo isso levou? Aguardo seu retorno com resposta. Um abraço um pouco mais curto dessa vez. Uma frase pode mudar esse encontro. Quanto tempo isso levou? Um olhar, outro olhar, outro olhar.